10 horas e 16 minutos. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. Edson Sati. A próxima atração. Novelas, participações de ouvintes, informações, sua manhã musical bem mais informativa. Rede Sons do Site. Muito bom dia, Rio de Janeiro! Alô, amigos! Ligados na Novas Ondas FM 99.5! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição, a primeira, na verdade, a primeira edição aqui nossa, a estreia do nosso, do meu, do seu, do nosso show popular. A você que me ouve pela primeira vez, muito prazer, eu sou Ian José Silva. Você já deve ter me ouvido nas semanas anteriores na Bodega do Maguila, nas tardes de sábado. Mas agora nós estamos também aqui, de segunda a sexta, com o meu, com o seu, com o nosso show popular, das 10 da manhã ao meio-dia, tá certo? Eu quero agradecer ao meu grande amigo Ricardo Franklin por nos ter confiado esse espaço. A gente promete não desapontar nem você, Ricardo, nem os ouvintes da 99.5, de toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. Um abraço a vocês da Zona Sul do Rio de Janeiro que ouvem. Olha aí, ah, tô todo bagunçado, o negócio tá feio. Então perdoem qualquer falha que venha acontecer hoje, tá bom? Porque é o nervosismo da estreia. Olha, já tô até comendo fala, o negócio tá feio. Ah, é complicado. Mas enfim, vamos seguindo aqui com o meu, com o seu, com o nosso show popular. Como é que vai ser o nosso programa hoje? Hoje vai ser estranho, eu vou tocar mais música, vai ter o quê? Vai ter resumo das novelas, vai ter a sua participação, claro. E vai ter notícia também, informação, como não pode deixar de ser. Claro, tocando muito forró, tocando também outros estilos. Enfim, vai ser um programa show de bola, um programa recheado de coisas pra deixar a sua manhã mais animada, beleza? Quero mandar um abraço a todo mundo que está nos ouvindo aí. Bom dia, bom dia. Cadê a vinhetinha do bom dia? Bom dia! Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Bom dia! Bom dia, secretária do lar. Já tá preparando o almoço, cuidando da casa. Que beleza. Bom dia, minha amiga dona de casa. Bom dia! Bom dia, você motorista de ônibus. Bom dia, mototaxista. Bom dia aí aos motoristas de aplicativo também. Bom dia! Bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. E um bom dia a todo mundo aí, todas as categorias, que eu não vou falar todo mundo, né? Se eu falar, vai demorar meia hora aqui, não vai tocar música. Eu tenho certeza que o que você quer ouvir é música. O melhor da música brasileira e internacional também a gente toca aqui no meu, no seu, no nosso show popular, beleza? E a gente vai começar hoje com esse clássico do grande Benito de Paula, pra começar com chave de ouro, né? O nosso show popular de hoje, o nosso programa. Mais uma vez, me desculpem o nervosismo, desculpem as eventuais falhas, acontece, tá bom? É a estreia. Então tudo pode acontecer. Mas enfim, vamos com Benito de Paula e o sucesso Tudo Está no Seu Lugar. Reloginho, reloginho da Sonzum, que horas são, reloginho? Eita, tomei vácuo. Que horas são, reloginho? 10 horas e 20 minutos. Aê, boa! Vamos agora com Benito de Paula e daqui a pouco a gente volta trazendo notícia e muito mais lereado, muito mais conversa aqui no meu, no seu, no nosso show popular. Fique com a gente, hein? Não sai daí. Novas Ondas FM, Sons no SAT 99.5. Tudo está no seu lugar, graças a Deus.